hoje, pode contar com a gente. De soldado a general, vai sobrar pra todo mundo uma fórmula revolucionária contra a mentira. Agora você vai falar mais segredo do que o último capítulo de novela. É, o que prova que, enfim, potencial existe. Entendeu?